Go, go, go, Hexen November. November, solicita autorização de reboque da posição número 2 do PAD 3 para a posição de número 09 do PAD principal. Número 2 para reboque. Ok, gente. Luiz 775, pouso autorizado, pista no 0, vento 320 graus, 02 nós. Livre pouso no 0, 2775. 362, 11, decolado 27, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Confirme, alternando. 30 via Índia, reparte pronto do ponto de espera, altímetro no 096. Gol 1963, faça o cheque rádio, a transmissão está muito baixa. Gol no cotão de radar, subo nível 360, direto letra. Direto letra, nível 360, 62, anônimo. Salvador, o gol 1963, ponte espera, pronto. 963 é Lima, tem pista no 0. A Lima tem no 0, 1963. Deixa 75, solo 30, libera direita, taxa nessa frequência via Alfa Kilo Pat 3, fica até o sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, 275. Bom, 1963, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 3 no 0 grau, 03 nós. Livre decolagem no 0, voo 1963. Para o posicionamento no portal 6, o voo 1096. Altitude autorizado, fechou o ponto para o táxi, sem interferência com a ponte 8. Autorizado, e chamada para o táxi. Azul Alfa e 8 kg, visual com a TR da Azul, retaguarda. Positivo. Após o mesmo livrar, está autorizado o início do reboque, reporte para ingresso na parte principal. Alfa Yankee, Kilo Ciente, reportarei para ingresso. Voo 1963, decolado aos 32, chame controle Salvador 1-19, decimal 8. 98, voo 93. Se puder confirmar a posição para o 2775, a gente não está visual com ninguém nem para ela aqui. Tinha informação de pátio. Não havia informação de posição. Vamos coordenar. Mantenha a posição que nós iremos coordenar. Obrigado. Vou direto Leda, Gol 1963, trato. Yankee Kilo Ciente, mantendo a posição. Controle, passaria do 2229, solicita a proa 090 por 15 milhas. Sete livre de desvio, passaria 2229, reporte ao término, reaprovando Duna. Tomará, reaprovando Duna 2229. Azul 420, ela está com 8,5 a bordo, 4 horas e 50, alterna Ribeirão Preto. Azul 201, no táxi autorizado via pátio, entra reporte para o pulo ponto de espera, altímetro 090. Para o via pátio, sumando o ponto de espera 090, ajuste ao 090, Azul 401. 405, partiu no baixo 3? Na 6 Lima. Cliente grato. Alfa Yankee Kilo, retrocedimento no reboque, reporte para ingresso na parte principal. Alfa Yankee Kilo Ciente, reiniciando o reboque, reportarei para ingresso na parte principal. Via Pátio Índia, ponto de espera, chame torre 118, correção, ponto de espera, reporte pronto, altimetro 096. Salvador Azul 4201, ponto para dar 10 pronto. Salvador 201, autorizada a linha aérea decolar, pista 10, vento 310 graus, 03 nós. A linha é Salvador Azul 4201. 201, decolada 37, chame controle de Salvador, 119-8, bom voo. 119-8, azul 4201, obrigado, bom trabalho. Voo fixo November, autorizando o início do reboque, repasse para o ingresso do espaço principal. Ok, autorizando o reboque, reporta no entrada do espaço principal, esse é November. Passa 1000 pés. 0, pronto. 1093, alinha em 1, tem pistão 0. Alinha em 1-0, bom, 0-0. Abraço, gol 320, direto Leda. Chama 320, direto Leda, azul 420. Chama 6291, chame 7 Recife, 128, decimal 35, alterno 123, decimal 8. 12835, você consegue 123, decimal 8. Bom dia. Passarei do 2229, desço para 2000 pés, livre elétrico, posto estabilizado. 2000 pés. 2016, tomaré estabilizado 2229. 0 grau 029. 649, este é o controle Salvador, chama identificação. Desço para 4010, ajuste no 016, chegada bom. Boa Lagoinha, está presente para interceptar a chegada bom. 4000, 2016. Já estou andando a Lagoinha, nada bom. Gol 1963, gol 1963, chame Centro Recife, 128, decimal 35, alterno 23, decimal 8, gol 1963. 2835, Recife, confirmando secundário 1238. 238, secundário, bom gol. Com 1093, decolado 39, chame controle do Salvador, 119, decimal 8, um voo. 198, bom dia, 1093. Controle, bom dia, voo 1093. Voo 093, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, após 2 mil pés, direto elétrico. Subindo para o 360 e após 2000, elefa 1093, obrigado. Controle Salvador Azul 4201. Possível. Se possível, poderia coordenar para o 4201 para Posmo? Negativo, guarde. Obrigado. estabilizado, passaredo 2229. Passaredo 2229, chama estranho no 8, desse 995. Ou no 895, 2229, tem um bom dia. Stream November, agilize até a ponte 09. Siga o Stream November. Salvador Azul, Alfa Yankee Kilo, informando o termo de Rock, bom dia e muito obrigado, Azul. Gente, bom dia. O Stream November, agilize até a ponte 09. É, o X-November, ciente, eles só solicitaram mudança de posição pra gente aqui, posição número 5, do pátio principal. Gente, até a 05 autorizado. Ok, até autorizado, até a ponte 5, obrigado. Torre Salvador, bom dia, passaria do 2229, final da 90. Passaria do 2229, bom dia, foi autorizado, pista 90, vai ser 3-0 graus, 3-9. Livre, pouso 90, 2229. Doro está transportando órgãos. E o 4201? O 4201 pode chamar o centro lá? É lá. Aqui 4201, Motiva, chame o centro Recife, frequência 28, decimal 35, alterna 23, decimal 8. Tá bom, Motiva, chama centro Recife 128, decimal 35, altera 123, decimal 8, azul 4201. Número 49, vista para 2010, autorizado final do procedimento anexo 6, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado anexo 3, informando a estabilidade do localizador. O 1093, chame o centro Recife, frequência 2000.0, alterno 28.8. 260288, bom dia, 1093. Seu solo 46, livre à direita, chama o solo Salvador 121, decimal 9. Librando, vai chamar o solo 219, 229. Solo Salvador, Golf X-Ray, November, reporta término de reboque, posição 05. Ciente, finalizado 05, até a próxima. Obrigado. 249 estabilizado? O 1649, como recebe o controle? Está estabilizado agora o 1649. O 1649, como é que você não chama Torre, 1685. 1895, bom dia. Oi, muito bom dia, vou no 649, final da 10. Volume 649, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, o vento 280 graus, 03 nós. Relive pouso, na 10. Autorizado pouso, pista 10. Relive pouso. Uno 649, seu solo 57, direita 121, décima 9. Direita 1219, 649. Salvador, muito bom dia. 357, próximo ao ponto espera do ano zero, pronto. Da 357, autorizado. Alinhada colar pista no zero, o vento 290 graus, 02 nós, altímetro no zero no meio. A linha de cola da 10-335-17. Entre 5 no 7, decolado Salvador 04, controle Salvador, chama agora em 120, décima 8. Salvador 208, informa, pegou a andorinha na decolagem aqui? Gente, colidiu com a andorinha? Afirmativo. Gente, corrigindo a frequência do controle, 119, décima 8. 198, gente, 3. 5 no 7, obrigado, bom dia. Salvador, Altan 3517. 3517, contato radar, estuva da nível de 1320, linha saída Aboruna. Aboruna, sobe ao 360, tá? 3517. Salvador Buenas, o 9300 da Azul, próximo ponto espera pronto para decolagem. A gente mantém o ponto espera devido ao pista 10 impraticável, o aeronave da TACOM decolou, colidiu com a andorinha. Lá uma andorinha deve ter pego no nariz da aeronave aqui, ok? Ok, está desligando, está desligado. Nada. A frente colidiu com a andorinha, eu tenho que fazer uma vistoria de pista para se averiguar a situação da pista. Tá ok. Tem a previsão quando demora essa vistoria? Torre Salvador é o 9300? 9300, tô, hein? Tem um estimado quanto tempo demora a vistoria? Depende da infraero, entendeu? Esse estimado a gente não consegue te passar, porque quem nos fornece a infraero é só questão da viatura ingressar, fazer uma revisão aí na pista, no máximo aí uns 5 minutos após o ingresso dela. Ah, tá ok. Autorizado 9300, decodão no 7. Gente, o azul 9300 ingressa primeira esquerda via Bravo e efetua o 180 para retorno. Primeira direita via Bravo, 9300. O 9300 apenas de passagem a viatura esquerda ingressando agora na pista para iniciar a revisão. Ah, o 9300 vai aguardar então a inspeção. Gente, então. Azul 9300, a linha mantém cabeceira no zero para agilizar. Assim que a viatura liberar a pista, a gente autoriza. A linha mantém o 9300. Recife, frequência de 2,0 até 2,28. 260288, 359. 9300, informa pista no zero liberada, o vento 320 graus, 029, autorizado a decolagem, pista no zero, nada foi encontrado. Está a lista com o circuito de lançamento. Livre, chamou, regressa. 9, 8, obrigado. Bruno de Salvador, Buenos 2, corrigindo, 9300, azul decolado, 1900. Azul, 9300, contato radar, suba para o nível de voo 140. Eu sou da Coral do Bravo. 140, com referências visuais é possível voar direto Coral? Sim, Coral, azul 9300. Direto Coral. Thank you. Delta, Papa Romeu, Delta, Serra, Serra. Delta, Serra, Delta, Lima, está assistindo agora em Aracaju. Papa Romeu, Delta, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Papa Romeu, Delta, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Eu só vou ter que atirar. Bravo, Sérgio, acho que você transpondo, eu não recebo mesmo. Passa no trabalho do Parque Pitocco. Tá, no Parque Pitocco, Bravo, Sérgio. Bravo, Sérgio, continuando o tipo de equipamento? É, 1066. Bravo, Sérgio, bravo, a... Que eu espero até Aracaju? Positivo. Pra pode falar o estimado de ingresso do terminal Aracaju? Afirmativo, faz o outro estimado. E estava através do banco, o Bravo Serra Serra. Já está recebendo o telefone? Negativo, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, não tem ainda o... Eu sei que falar isso após o segundo, eu tenho um aguardamento de 24 horas. Está pulando, foi escuro, Bravo Serra Serra. Papai Romeu, Bravo Serra Serra, para o segundo ciclo, chapitão número 8, no sinal 95. 1895, Bravo Serra Serra. Salvador, muito bom dia, está Papai Romeu, Bravo Serra Serra. Papai Romeu, Papai Romeu, Bravo Serra Serra, mantendo o litoral. Reporte para o cruzamento final da pista 35. Vai fazer litoral e reportar para cruzar 35, Bravo Serra Serra. Para o Parolis. Acidente, autorizar os cruzamentos finais 35 e 28, reporte a vertical da Pau de Buraquinho. Autorizado o cruzamento 35 e 28, vai apertar Buraquinho, Bravo Serra Serra. 755, desça para 2000 pés, que é 9017, atualizado o final do procedimento eletroxilão, reporte estabilizado no localizador. Meu bravo CACA na vertical de buraquinho, transfira com controle 119, decimal 80. Controle 119, obrigado, bravo CACA. Controle Salvador, bom dia, pastor 39. Pastor 39, vou para o advance para a chegada da mão, se te levar no 027, reporte para a descida, acione identificação. Pastor 39 identificou, está voando ponto para a chegada ponto. Pastor 39, passou uma linha de coisa em contato radar. Que bate o 4, acionamento autorizado, é pode para o táxi. Acionamento autorizado, vai reportar para o táxi, vai tomar. Vestido? Cirar November, alfa uniforme, estimando livrar terminal aos 1105. Copiado no 105, tem um estimando de pouso para o CSR? Afirmativo, está estimando aos 1149. Três que eu convido o grave